saga rural original. Ali nem espaço sideral é a moral. A cada verso passa mal. SJ, RP, Goiânia, DCO. Representa com a loucura e arregaça na doideira. Mostrando para o mundo que aqui não é brincadeira. Conquistando a galáxia e tomando uma cerveja. Se o julgamento for agora, então que seja. Não se iluda, quem não ajuda é sanguessuga, filha da puta. Que só te suga e nunca ajuda, filha da puta. Que só te usa e devolve a roupa suja. Espanta a homem pura com quilo de arruda. Lembra? Caverna Man, a garrura original. Alien Man, espaço sideral é na moral. A cada verso passa mal. SJRP, Goiânia, desse mal. Letal, Caverna Man, a garrura original. Alien Man, espaço sideral é na moral. A cada verso passa mal. SJRP, Goiânia, desse mal. Pô, Caverna Man, cheguei na pista pra bombar. Tô nessa zoeira, hora essa, pode entrar na batida. A garrura, o Alien Man anima. Soltando os restos, é demais. Entra no clima. Tradicional. Minha oratória se aproxima. Profecias nós tratamos das tropas de ferreirinha. Eu sigo nessa vibe, nessa nave alienígena. A nossa tribo solta flecha igual indígena. Os previsões dos maias, as loucuras de Tim Maia. Eterno Rastafari, sigo sem maracutaia. Que a Babilônia cai igual a saia da Ponani. Viajando de outros planetas como Buda igual salame. Eu vou te destruir que nem onda de tsunami. Na minha caixa preta, camisinha e origami. E antes que as minas gami correndo atrás de mim. Minha pica se estica como os braços do Dalci. Dispenso várias tolas, mascando minha papola. Hipnotizo elas, balançando minha rola. Dizem que sou o péssimo, mas eu sou extraterrestre. Da norte eu sou o mago e do rádio eu sou o mestre. Letal, Caverna Man, a garrura original. Alien Man, espaço sideral é na moral. A cada verso passa mal.